DJ Américo é Rubi Saudade. E a gente continua dançando agarradinho. Não solta ela, não. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. Dá-lhe, Américo. Quando a noite vem, quando sopra o vento. Bora, Vila Pernambuco. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Bora dançar bem coladinho com o Rubi. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? Segura! A cada gesto seu, Rubi, eu estou atento. Saudade. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Amigo Marquinho, ele é patrão hoje no Rubi Saudade. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Olha, um abração especial e a bola de fogo. Ela que todos os anos está aqui. Aqui na Vila Pernambuco. Alô, bola de fogo, ali toda a comitiva. Sempre aqui, valeu! Ai, DJ Américo, que saudade! Amigo Walter, ele é patroa também, só de boa! Segura! Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer? A gente vai tocar um passadão bem gostoso. Daqui a pouquinho tem mais arrocha, tem mais sofrência, tem marcante. Tem muita coisa pra tocar no Rubi Saudade. Rubi Saudade. Em meu pensamento. Em meu pensamento. Vamos lá, Américo! Detona só as melhores! Onde você se vê? Há uma criança brincando de se esconder. O amigo Luciano, o homem que dança feio. Meus olhos vermelhos, fita aqui. Vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Vídeo Boy. Menina, DJ Jairinho. E ainda existe em você, DJ Américo. Sorria pra vida e recomece a viver. O mestre DJ Gilmar. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela. Amigo Carlos, é, ele é a patroa. Principal. Bora, Vila Pernambuco! Coisa tão pouca, você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Bem coladinho. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Valdo Gravações CDs. E já tem CD ao vivo aqui no nosso House Mix. Aqui em frente à nossa nave da saudade. CD ao vivo tá prontinho. Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. Se for até Recife, olha a saudade no Rubi. Não esqueça da esteira do chapéu, bem coladinho. Pois as praias e o sol de Recife, mas parecem coisas lá do céu. Aí é São Pedro, Dígio. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel e o artesanato do meu Recife. Bem coladinho aqui no Rubi. Mas parece coisa lá do céu. Rubi. Saudade. Em toda a cidade, quanta liberdade. Como tem moça. Olha só, tem vatapá, tem arroz com galinha. E na tia branca de próxima portaria. Que coisa mais linda. Como tem moça. Rubi. São na terra um pedaço do céu. Ai, Titi Américo, que saudade. Abração aí a Dai, a Lorinha Prime, o amigo Erivelto, o Nair, a Dene, a Silvia, o Químico, a galera aí da Trans Bernardes, e o nosso amigo Ed Brasil, ao lado da sua primeira dama, alô Ed Brasil. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol, existe toda uma cultura. Amiga Larissa Gama e a comitiva lá de Santa Isabel. E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de bate virado. Existe todo um folclore esperando para ser explorado. E existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos e o coração cheio de amor. Saudade. Amigo Ronaldo da Prefeitura lá de Mangapita no Rubi. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos. Primeira parte, DJ Jairinho tá pronta. Não temos. Segunda parte, DJ Tidio Boy tá pronta. A gente tem que. E a gente começando a gravar a terceira com o DJ Américo. Ninguém pediu pra nascer. Começando com essa sequência aí, ó. O exemplo nós temos que dar. Rubi. E temos que nos convencer. Que eu e você não somos mais donos de. Saudade. Nós. Os nossos filhos. A marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Aqui ao lado da esposa e o filhão do Senna tomando todas. Nossos filhos Cadê a minha? São a marca e o

É o nosso som aqui da Vila Pernambuco. Quero mandar um abraço especial à família Contrabando, ao lado, tu sabes. E também a galera do Maguari. Muitas pessoas que vieram de Belém participar dessa festa. É famosa, é tradição, festa da Chita. Mas me falaram que por que Chita? Porque na época as mulheres vestiam roupa de Chita. Não é a Chita do Tarzan, não. É aquele tecido Chita que realmente foi o sucesso da época. Mas, gente, vamos falar de sucesso. Queremos avisar vocês que vem aí o novo Rubi, o lendário Rubi Saudade. É o novo Rubi trazendo uma estrutura diferente para vocês. Como sempre, Rubi criando e inovando. Então, desde já, todos são nossos convidados. Aguarde, hein? O novo lendário vem aí e já tem data, hein? É o último sábado de maio. Vamos lançar em Belém o novo lendário Rubi Saudade com a volta do DJ Gilmar. Eu, Gilmar, que vou ficar para lá e para cá tocando aqui para você recordar. Tá certo? Então, muito obrigado a todos por estarem com a gente. E hoje, domingo, vamos até vamos até Vigia. Hoje, Rubi da Vigia, no Casarão da Vigia. Segue o Rubi com o Américo, Jarinho e o DJ Boy. Tu sabes. Vem aí, o lendário Rubi Saudade. É verdade, filho. Alô, Juninho, um abraço, filhinho. Bora, Vila Pernambuco, bora dançar, bora recordar. Daqui a pouquinho tem mais arroche, tem mais marcante, segura aí. Agora a gente vai viajando. Viajando no passadão. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz. Alô, Ney! A paz. O Ney de Nhangapi. Bruninho, Bruninho Mil Grau, o amigo Alisson, o amigo Berg de Castanhal. Que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor, amor, amor, amor. Só pra viajar. Pois eu teria a paz que tem o amor. Não, não, não. E o mundo bem melhor teria ao meu redor um mundo de amor. Seria bom demais, pois eu teria. Saudade no Rubi! Não, não, não, não. Não se esqueça. E um mundo bem melhor. Olha, eu vou tocar uma música aqui. Essa música tem muito a ver com os outros aí, ó. Saudade! Te liga na letra. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim.

coração e também o Rildo, ele e o Theo lá de Castanhal. A razão desse amor, você tem algo especial que me prende, me domina. E só você, só você eu vou amar. Tá bonito aqui do lado, hein? O amor que eu sinto é puro e sincero. Eu jamais amei assim. E por amigo Alessandro! Alessandro da Adidas lá de Castanhal. Ele e toda a comitiva, valeu! Me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. E aí, boizinho? É o Munico. Te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Só você eu vou amar. Olha aí toda a comitiva Esporte Shopping, lá de Ananindeu, hoje aqui no Rubi. Haja gelo, haja dinheiro. Amei assim, e por isso estou feliz. Eu só quero que você, meu bem, me corresponda nesse amor. Só você eu vou amar. Motivos pra esconder. Eu te amo. E pro mundo inteiro eu vou gritar. Vou gritar. Saudade no Rubi. Você tem algo especial que me prende, me domina. Só você eu vou amar. Meus olhos me trouxeram teu encanto. Eu pude ter uma visão de louco. Amigo Alessandro, ele é sua primeira dama, tem lá de Castanhal. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender. Olha, segundo informações, o nosso Rubi Saudade vai estar no sino de Vila Trindade, já acertando os detalhes. Isto é loucura demais, verdades do nosso amor sem fim. É verdade, sino de Vila Trindade. Vamos lá. Rubi, saudade. Da primeira vez em que meus olhos, olha aí, Chico, me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Eu quero que eu mereço ter

Brasil hoje com a gente. Saudade. Rubi, saudade. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Enquanto a música. Que o nosso amor não pode morrer. Te liga na letra. Quando as estrelas. Alô, já, chega junto. O céu despontarem, vão dizer. Que a lua eu fiz pra você. Então. E então. Paixão e raia no meu coração, Rubi. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão e raia no meu coração, DJ Américo. Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. No Rubi. Esquentando mais 10 centavos. E a gente vai esquentando. Alô, Vila Pernambuco! Quando florescer, mas logo amanhecer, Rubi, você minha vida. A amiga Deise lá da Trindade também tá com a gente. Oi! Quando acontecer, mas logo florescer, Poderoso Rubi, quero a vida normal e meu amigo legal, DJ Américo. Tudo que toca, só me resta dizer. Primeira parte do CD tá pronta, DJ Jairinho. Me leva você. Segunda parte tá pronta, DJ Didio Boy. Tudo é normal. E a gente vai gravando a terceira aqui com o DJ Américo. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. Equipe Trezão Prime. Certo. Amigo Daniel, Baroco, Marquinho, toda a comitiva. Olha, daqui a pouquinho de volta o tesão. Saudade hoje aqui na Vila Pernambuco. Tudo certo. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. Olha a família Sena em peso, valeu! Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez, isso é tão natural, não me queira mais. E aí, o lendário Rubi Saudade? Vem aí o novo Rubi! Olha, provavelmente o ano que vem é o novo Rubi Saudade aqui na Vila Pernambuco. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijo, o coração ainda me arcaja buga. A palavra me faltou, até perdi minha voz. Fiquei sem saber o que falar, tudo que eu tinha a dizer. Apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, Rubi. Perdoe a minha timidez, Saudade. Isso é tão natural. Paz de Américo, não me queira mais. Que saudade. Saudade no Rubi. Dani Viana, o amigo Erivel, o Dona Ir, o Dene, a Silvia, o Químico, a galera aí da Trans Bernardes, hoje aqui com a gente, toda a comitiva aí do Ed Brasil, valeu! Dani Américo! Rubi, Saudade. Olha, meus olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Sinto falta de... E amiga Deise, mandando um abraço aí ao Valdo, lá do Intersul, hoje com a gente. Alô, Valdo! Pense, Rubi, Rubi. Não me abandone, sou capaz de enlouquecer. Amigo Max, tá na área. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Alô, já já! Providenciei um paninho. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Uma goteira exatamente em cima da mesa. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. E a bola de fogo, alô, bola de fogo! Ali toda a comitiva aí com a gente, só de boa! Carinho e sem amor. Por Deus, outra vez te peço. Largue tudo e vem pra mim, pra viver até o fim. Saudade!

A menina da janela fica sempre a me olhar. Amigo Adriano, Adriano da Didas, hoje com a gente. Com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, senhor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela. É só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela. É só dela. Alô, Júnior! Ed Brasil, homem da 99 FM, tá com a gente. Alô, Ed Brasil. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Ah, é o Alessandro, boizinho. Alessandro da Didas. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. E o bregaço, é o bregaço do Rubi. Rubi. Quando me amarro em alguém, não consigo controlar o sentimento que vem. Eu não consigo explicar. Fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa de mim agora. Um pouco e pare de mentir. Pare de tentar me esquecer. Não adianta fingir. Olha o bregaço! Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa de mim. Agora pense um pouco e pare de mentir. Olha, já tem CD ao vivo. Você não adianta fingir. Fingir, fingir, fingir. Mas fale tudo agora. Fale se me amas, então fale. Não puxa de mim. Rivaldo Gravações CDs. CDzão da Só Filé. Não adianta fingir, fingir. Alô, Givaldo! Eu não sei se é amor ou paixão, tanta paixão que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Eu não sei se é amor ou paixão, tanta paixão que nos faz delirar e sentir tanta emoção. Tudo certo! Essa música aí, ó. Alô, baby. Alô, baby. Baby, baby. A gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e meu melô da Daisy. Desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Vamos, Américo! Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. E aí, potência? Só posso te dizer que já estou legal. À procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Tem alguém do Paisando aí? Ixi. Homem do Leão aí! Acho que tem mais 10 centavos. Cadê a torcida do Flamengo? E a torcida do Corinthians? Baby, baby. Vamos já ver essa diferença aí, vamos já ver. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Alô, Daisy! Daisy, Daisy! Você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Olha, o Corinthians ganhou o Palmeiras de 1-0. Agora te desejo de rocha mesmo. Cidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Você era tão gostoso, tão lindo, seu jeitinho era carinhoso. Quando fica aí, potência. Chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tenha as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer. O amigo William da equipe Sacode lá do APU. Hoje tá com a gente aqui na Vila Pernambuco. Essa mina, meu amor, não pode ser você. Olha, já tem CD ao vivo. O que fazer da nossa vida um inferno? Se toda noite eu quero te amar. Parei de beber pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você. Pra ficar com você, pra ficar com você. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. E aí, Didi? Bora aproveitar essa chuvinha aí. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Por que brigar assim comigo, meu bem? Só quero te amar, só quero te amar. Que fazer da pra ficar com você, pra ficar com você, pra ficar com você. Parei de fumar pra ficar com você, pra ficar com você, pra ficar com você. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Fernando tá juntinho com a patroa, tá só de boa. Olha, daqui a pouquinho o Rubi Saudade na Vigia, lá no Casarão da Saudade, daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho tem de volta o Tesão. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Alô, já já. Olha pra tua esquerda. É um caso especial. Briga esquerda, de esquerda. É coisa tão normal. Eu amo você. Por que brigar assim comigo, meu bem? Por que fazer da nossa vida um inferno? Olha o bregaço no Rubi. Se você é careta, fique logo ligado. Claudinei Monteiro, atenção, Claudinei Monteiro. Lado e quero te ver chapado, droga. Claudinei Monteiro, Beto de Melo. Dá uma chegadinha aqui no Rubi. Claudinei Monteiro, Beto de Melo. Dá uma chegada aqui na Nave da Saudade. Ligado em um só coração. Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural. E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral. Sou traficante. Sou traficante do amor. Sou traficante. Alô, cabeça, atenção, cabeça. Dá uma chegadinha aqui com os nossos amigos da Polícia Militar. Alô, cabeça, aqui com os amigos da Polícia Militar, aqui no Rubi. Alô, cabeça. Fala, Vila Pernambuco! Sou traficante. Sou traficante do amor. Alô, cabeça, atenção, cabeça. Com urgência aqui com os amigos da Polícia Militar. Alô, cabeça! Sou traficante do amor. Tá gostoso, Rubi, saudade com chuva e tudo aqui na Vila Pernambuco. Bora fazer o caqueado, bora. Pra quem pediu, tá aí, ó. Olha o caqueado. Aqui com a gente. Alô, cabeça, atenção, cabeça. Dá uma chegadinha na portaria. Os amigos da Polícia Militar. Alô, cabeça. Rubi. Saudade. Atenção, Claudinei, não chega com a tua família na portaria. Vai lá que a tua esposa tá com o filho no colo. Alô, Claudinei. Rubi Saudade lá na Vigia, Cidade da Vigia, Casarão da Saudade. Oi! esquentadinha. Segura. Olha, daqui a pouquinho tem de volta o Tesão Prime. Tesão. Só de boa, é muito gelo, acha dinheiro. CD, aí no Rosa Mix, aí no salão. Tem CD ao vivo também aqui, aqui no Rubi Saudade, aqui na nave. E o tênis lá de Nhangapi. É o tênis? É o Ney. Bora, Ney, por tua conta hoje. Essa mulherada tá muito assanhada aí.